Se precipitou, é rap chegado, é rap bolado. Até quem não curte adere que eu tô ligado. Então cola parceiro, senta aqui do meu lado. Escuta essa batida, fica arrepiado. Isso aqui é rap, mano, sinta-se abraçado. E quando menos perceber já vai tá admirado. Admirado e envolvido, tio, é união. Seja bem-vindo à família, por aqui tudo irmão. Mais que uma crio, fogo no pavio. Salve pra quem curtiu, geral aderiu. Ritmo e poesia, feito com sentimento, expressado pela voz, que vem meu pensamento. Então voa com nós, curte esse momento, que eu vou de porta-voz do nosso movimento. Pela rua, para a rua, isso que é rap. Sentimento na batida, cada bumba, cada clipe, a cada rima bolada, um incentivo pros moleques. Aumentando a firma e crescendo nosso deck. Entra em cheque, com a certeza do esforço. Tu quer comer a carne? Primeiro rói o osso. Aqui é os moleque, do DF pro Brasil. Vem pros besouro, porque geral aderiu. Geral aderiu. Firme pelos ares, besouro dos palmares. É a maior espécie, 200 mil a cada 100 hectares. Sem esquecer, concretizando a certeza. Besouro é o bicho mais forte da natureza. Besouro abençoado, corpo fechado, da antena asa. Habitar é rua, rodar de frio, tamo em casa. Eu vim pra colocar a história em contradição. Porque nessa savana, quem disse que o rei é o leão? Nossa asa é nosso escudo, nenhum céu é o limite. Somos contra até mesmo do que a gravidade permite. Os pés sempre no chão, correndo a gente avança. Com esperança de chegar onde nossa mente alcança. Venenoso com a ponta da caneta, sem treta. Cê sabe que nossa palavra vale ouro. Efeito borboleta da hora, só no cinema. Que nós é problema pro sistema e o nome aqui é Efeito Besouro. Vou sem destino certo, cada vez mais além. Objetivo sempre mais perto, correndo pelo bem. Viemos pra fazer o que alguém não fez. Já que fomos escolhidos, essa é a nossa vez. Besouro, poder mental, verso brutal, mas pacifistas. Rueiros, freestaleiros e puros de coração. Inofensivos, só à primeira vista. A batida da nossa asa é capaz de causar furacão. Se viu geral, deriu, ouviu, sorriu, curtiu os vagabundo que chegou tomando a cena de assalto. Se perguntar quem são, pode falar que é Besouro Crio e os moleque tão voando alto. Besouro Crio, Besouro Crio, geral aderiu. Besouro Crio, Besouro Crio, Besouro Crio, geral aderiu. 3P, bit box. Tudo é pro mundo, nós chega causando estouro. Humildade, habilidade, atitude é o tesouro. Casca grossa não mostra que nós causa apavoro. Na busca que não ofusca, nós garimpa é ouro. Seguindo neste mundo, vagabundo já colou. A cada rima em um segundo, nego já gritar. Se só um dessa matilha já acaba com tua vida, imagina agora com essa tropa reunida. Família, quadrilha, matilha, na pilha surgiu. União na função, junção pra quem pediu. O elo da corrente, a cura na mente sentiu. Segue em frente, o bang é quente porque geral aderiu. Phew!